Numa quadra festiva tão dolorosa e em que todos guardamos na memória o enorme sofrimento causado pelos incêndios que devastaram o município de Oliveira do Hospital, deixo primeiramente e com especial carinho uma palavra de esperança a todas as famílias que, em consequência desta tragédia, estão em grande sofrimento pela perda dos seus entes queridos. Estamos tristes e partilhamos a dor das pessoas que neste momento tão dramático vivem momentos de grande angústia pelos seus familiares que foram severamente atingidos pelo fogo ou que ainda se encontram hospitalizados a lutar pela vida. Estamos a sofrer convosco. Com esta catástrofe, muitos cidadãos perderam tudo ou quase tudo que a pulso tinham conquistado durante uma vida. Nunca deixaremos de vos apoiar. Conjuntamente com o heroico povo oliveirense, temos trabalhado e continuaremos a trabalhar de forma intensa para que Oliveira do Hospital se possa reerguer. Nunca conseguiremos exprimir por palavras o nosso sentimento de gratidão para com os portugueses e todos os cidadãos que de diversas nacionalidades que numa gigantesca e impressionante manifestação de solidariedade nos têm ajudado a renascer. Bem-haja pela vossa ajuda. Desejo um Feliz Natal e um bom Ano Novo de 2018.